Acorde sorrindo, você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Cícero Xavier nos manda CDs. Hoje, nesta audição de um jardim, um coreto, a música e a saudade, vamos agradecer o envio de CDs a nós, pelo ouvinte que reside em São Paulo e que é colecionador da música do passado, o nosso gentil ouvinte, senhor Cícero Xavier, que está em nossa sintonia pela poderosa Rádio USP de São Paulo, que tem 120 mil watts de potência. O senhor Cícero Xavier é adepto desta audição e muito bem relacionado com os artistas que residem em São Paulo e que são expoentes da nossa música do passado. Hoje vamos enfocar os cantores e compositores Raul Sampaio e Cláudio de Barros, que ainda fazem shows pelo Brasil afora. Obrigado, amigo Cícero Xavier, por essas pérolas desses cantores e compositores. O senhor Cícero Xavier reside na Rua Bartolomeu Paes, Vila Anastácio, em São Paulo, e nos envia esses CDs que vamos rodar. Raul Sampaio, compositor. Raul Sampaio, cantor. Raul Sampaio, que fez parte do saudoso Clio de Ouro, aqui homenageando a sua querida cidade natal. Dele, Raul Sampaio, sucesso na voz do rei Roberto Carlos, mas aqui com o autor, Meu Pequeno Cachoeiro, com Raul Sampaio, de sua autoria. Na pedida, Cláudio de Barros, que fazia muito sucesso nos anos 60 e que pertencia à ala jovem. Cláudio de Barros, que fazia as suas gravações pela RCA Victor. Ele canta em nossa audição, em adaptação do José Fortuna, Meu Primeiro Amor. Obrigado, senhor Cícero Xavier, da Vila Anastácio, São Paulo, por estas pérolas a nós enviadas. Eu passo a vida recordando de tudo quanto aí deixei. Cachoeiro, cachoeiro, vim ao Rio de Janeiro pra voltar e não voltei. Mas te confesso, na saudade, as dores que arranjei pra mim, pois todo o pranto destas mágoas ainda irei juntar às águas do teu Itapemirim. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras entre as serras, doce terra onde eu nasci. Meu pequeno vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras entre as serras, doce terra onde eu nasci. Recordo a casa onde eu morava, o muro alto laranjal, meu flamboiana primavera, que bonito que ele era, dando sombra no quintal. A minha escola, a minha rua, os meus primeiros madrigais. Ai, como o pensamento voa ao lembrar da terra boa, coisas que não voltam mais. Música.

os teus olhos me dominam, olhos verdes de esperança, olhos tristes sonhadores, olhos meigos de criança, são teus olhos dois deixar, graças a Deus. É pela Rádio USP de São Carlos, com a Rádio USP da capital e Rádio USP de Ribeirão Preto, em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para o nosso intervalo. E vão desfilar na volta Carlos Galhardo, Grupo Pacovac da cidade de São Carlos e Nelson Gonçalves.